Nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Os açoites, a coroa de espinhos, a vergonha. Estava sozinho, os pregos, seus pés, suas mãos, o sangue derramado no chão, os açoites, a coroa de espinhos, a vergonha, tu estavas sozinho. Pregos, seus pés, suas mãos, o sangue derramado no chão. Eu recebo a cura, recebo o milagre, eu recebo a vida, a libertação. Recebo o milagre, eu recebo a tua paz e o teu perdão. Eu recebo a cura, recebo o milagre, eu recebo a vida, a libertação. Eu recebo a cura, recebo o salvação.